Está preenchido. enfrentar. Chegarei, amor, na volta da mar. Ai, troquei-te por um mar ao sol. Hoje, no vento do norte, fogo de outra sorte, sigo para o sul. Sete mares. Hoje, no vento do norte, fogo de outra sorte, sigo para o sul. Sete mares. A poeira de uma vida deve ter algum sentido. triste é um sinal de qualquer recordação. Uma frase onde te encontre e me deixe comovido. Guardo na palma da mão o calor dos objetos, com as datas e locais, porque brincas, porque ris, e depois o arrepio, a memória dos afetos, que me deixa mais feliz. Deixa-te ficar na minha casa. Janelas que tu não abriste, o luar espera por ti quando for a maré vaza. Ainda tens que me dizer porque é que nunca partiste. Era mesmo esse jardim com vista sobre a cidade, onde fazia de conta que escapava do presente. Qualquer coisa que ficou, que é da nossa eternidade. Afinal, eternamente. Deixa-te ficar na minha casa. Há janelas que tu não abriste. Deixa-te ficar na minha casa. Há janelas que tu não abriste. O luar espera por ti quando for a maré vaza. Tens que me dizer porque é que nunca partiste. Vou viver até quando. Amanhã, espero sempre um amanhã, e acredito que será mais um prazer. E a vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. Em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar. Vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero é viver. Amanhã, espero sempre um amanhã, e acredito que será mais um prazer. A vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. Vida, em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar. Vou fugir ao repetir.

O tempo vai, o tempo vai. Como a verdade e o mar. O mundo dá o que o mundo tem. A liberdade e o luar. Sempre assim, o quê?

as tábuas do meu caixão, do meu sarcófago, vasos saltérios, como a uma lira de dilhas, os lírios em coroa no meu Cupido, eu sinto-me traído. Eu fui atingido e ela não. Do teu feitiço, nela nem resquício. Isto assim não é serviço, não. Cupido, eu estou muito ofendido. Prometeste não falhar. Sendo magia uma pessoa confia. Agora sei que nem santos me posso fiar. E agora que me resolve este assunto, esta minha situação. Se a seta que me cravaste bem fundo é artigo sem devolução. Cupido, os meus pedidos sempre indiferidos. Será que é só por serem meus? No sobrescrito vai uma queixa por escrito às altas instâncias lá dos céus. Será que existe no universo quem me ofereça a solução? Nem que seja em prosa ou em verso, em perfume ou em poção. E agora quem me resolve este assunto, esta minha situação. Se a seta que me cravaste bem fundo é artigo sem devolução. Reajo a esse incómodo olhar, nem quero acreditar que vem na minha direção. Há dias que estou a reparar, nem queres disfarçar roubas a minha atenção. Aprecio o teu dom de tornar num clique o meu falar numa total confusão. Confesso que só de imaginar que te vou encontrar me sobe a boca ao coração. E falas de ti, falas do tempo, prolongas o momento do simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, nem sei que responda, perdido no teu olhar. É certo que sempre ouvi dizer que do querer ao fazer vai um enorme esticão. Mas haverá quem possa negar que querer é poder e o nunca é uma invenção. Bem sei que este nosso cruzar pode até nem passar de um capricho sem valor. Mas por que raio hei de evitar se esse teu ar me trouxe ao sangue calor? E falas de ti, falas do tempo, prolongas um momento de um simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, pensei que responda. E falas de ti, falas do tempo, prolongas um momento de um simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, nem sei que responda, perdido no teu olhar. Já esqueceste tudo que de ti não deste. Diz que a minha fechada. Bem podes vir bater a porta que ela está fechada. Bem trancada, completamente selada. E eu escolhi. Não sofro mais, não tenho tempo. Para mim tanto me faz que digas coisas boas ou coisas más, ou mesmo que inventes algo que eu nunca fui.